colocando nesse momento numa posição bem confortável e trazendo a água junto de nós, num copo ou numa garrafa, para que possamos, através de um passe, através da fluidificação, transmitirmos essas energias. Então, nesse momento, com o nosso pensamento elevado, vamos imaginar Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, na nossa frente, caminhando até nós com os braços estendidos e sorrindo. E nessa sua imagem, a luz se forma e chega até nós de uma forma espetacular. A sua aura nos atinge e penetra no nosso corpo. E sentindo as suas vibrações, sentindo a sua pureza, sentindo o amor que Ele tem por cada um de nós, sentindo que essa luz vai nos limpando, que essa luz vai trazendo também uma nova energia, sentindo vibrar dentro de nós. Que esse contato, que é verdadeiro, nos encha de paz. Que essa lembrança, guardada dentro de cada um, possa ser buscada quando nos sentirmos aflitos, preocupados, indecisos. Busquemos em Jesus o alívio e, escutando as suas palavras dentro de nós, ecoando na nossa mente, faremos com certeza as escolhas corretas. E nessa iluminação que Ele nos proporciona, transmitimos essa energia benéfica às nossas águas, para que possam elas receberem em cada molécula da sua constituição a energia da cura física, da cura espiritual, para que quando nós nos servirmos, possamos levar para dentro do nosso corpo essa bênção que se espalha a cada pequeno lugar, transformando, limpando, energizando. Que possamos lembrar desse sentimento que nos invade agora, durante todo o nosso dia, em todos os momentos necessários, na certeza de que nunca estamos sozinhos, de que a nossa postura, as nossas tendências podem sim nos aproximar daquele que é o nosso Mestre, daquele que nos ama e nos quer bem. Fiquemos em paz. E que Jesus nos acompanhe a todos. Que assim seja.